Oh, yeah. Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira. Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro. Impregnou, não sai. Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, covardia sua. Pedi pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate e machuca. Arena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Arena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Eu só penso no teu beijo. Seu beijo, minha vaqueira. Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro. Impregnou e não sai. Eu tentei, tentei me livrar, mas eu sei te amar, covardia sua. Pedi pra te esquecer, te arrancar da minha vida sabendo que não dá. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Eu só penso no seu beijo. Muito obrigado, Eric Land. Tamo junto, meu irmão. E segue Lulinha.